Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigo, amiga que nos escuta, o disco do dia de hoje traz o cantor, compositor, violonista e rabequista Beto Brito com seu álbum Embolê. Começamos com a música que abre o disco, Papagaio Embolador, de Beto Brito e Pedro Tavares. Espera aí um pouquinho pra me escutar. Espera aí um pouquinho pra me entender. Sabe lá o que é boia. Numa dessa vida sem você. E agora o que deu? Amiga, não vou ficar. Tá aí no mundo. O controle é todo seu. Põe a mão na consciência, meu amor. Quem quando pode não quer, quando quiser não poderá. Põe a mão na consciência, meu amor. Quem quando pode não quer, quando quiser não poderá. Pode segurar. Ela sorri quando pode, mas chora quando quiser. Ela pode secar. Deixa de botar boneco. Você pode dar um treco. Sou um anjo corredor. O Matheus e Catiurina viram o beck de usina. Papagaio embolador. Embolador, embolador. Diz aí como é que eu faço para embolar a dor. Se tu quer, eu também quero. Agora que começou, quero ver quem vai chegar. Quero ver quem já chegou. Quero ver quem vai passar. Quero ver quem já passou. Embolador, embolador. Com produção de Robertinho do Recife, que também toca no disco guitarra, baixo, viola e cítara, estão ainda presentes Ivan Martins no acordeon, Genro Costa no vocal e triângulo, Flávio Boy e Nailson Simões nas percussões e também Gabriel Martal na programação de bateria. Vale mencionar a participação de Zé Ramalho na música, Zé Limeirando, de Beto Brito e Orlando, que escutamos agora. Pensando, Zé Limeira assim falou. Segredo de minha mala, meu cavalo corredor. Quem sabe o que sou, sou eu, quem sabe o que sou. Tanto faz dar na cabeça como na cabeça dá. Tanto faz daqui pra ali como dali pra colá. Quando pego na viola é da tampa pipocar. Bom capitão de navio, na era um, vi um casal de siri, sem compromisso nenhum, feliz da mesa que tem costela de guaiamu. Perdido em alto mar, a saudade é um barquinho, no dia que eu me zangar, mato você de carinho, dou uma pisa de amor, que você erra o caminho. E você erra o caminho, dou uma pisa de amor, que você erra o caminho. Beto Brito compôs, só ou em parceria, todas as faixas do álbum. Ele traz um som bastante pessoal e original, com muito swing e força, onde o Nordeste está presente com seus ritmos, porém reprocessados de forma pop e contemporânea. Confira em Tá Com Medo Pra Que Veio, de Beto Brito. E agora a faixa título do disco, Embolê, Beto Brito. De repente é coco, de repente embolada. De repente é coco, de repente embolada. De repente é coco, de repente embolada. De repente é coco, de repente embolada. Tem sabido que pensa que eu sou besta. Vive doido pra se meter comigo. barrigada é imbigo, bom imbigo. Cacetada é o pau quando cantou. Paciência é o que faz subir na vida. Jogo mole, quem ganha é perdedor. Com licença, me diz o educado. Furacão viro eu se for educado. Sou pior do que bicho acuado. Marimbondo, ferrando, beija-flor. Beto Brito, com seu álbum Embolê, é o disco do dia de hoje. Um disco independente. Mais informações no site do artista, www.betobrito.com. Fale conosco pelo e-mail discododia@radiomec.com.br e nos comunique seus comentários ou pedidos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.